O saco tem o sangue, tem que ser verdadeiro. O saco tem o sangue, pelas ruas do Pedro. O saco tem o sangue, tem que ser verdadeiro. O saco tem o sangue, pelas ruas do Pedro. O saco tem o sangue, tem que ser verdadeiro. O saco tem o sangue, pelas ruas do Pedro. O saco tem o sangue, tem que ser verdadeiro. O saco tem o sangue, pelas ruas do Pedro. Levo muito a sério tudo isso, mano. Profissão perigo pelos bairros do gueto, meu nome é conhecido. O caminho é árduo, o sofrimento é marcado. No corpo já calejado, com pouco espaço. Sinto falta de ar, da cidade expressada. Da ação musical me faz relaxar. Mas o peso do mundo te faz sufocar. Quem é essa esperança, sonho de muitas crianças. Sem esperança no país da ganância. O certo pro certo ainda prevalece por aqui. Controlamos os bairros e buscamos força pra seguir. Em vez da minha fé, depende de religião ou fé, sem me manter de pé. Continuo no gueto, pelo gueto, lutando. Sendo espelho a cada momento. Linhas são escritas e atravessam fronteiras. Formando pensamento em mudando ideologias restritas, nigga. O saco pelo sangue tem que ser verdadeiro. O saco pelo sangue pelas ruas do gueto. O saco pelo sangue tem que ser verdadeiro. O saco pelo sangue pelas ruas do gueto. O saco pelo sangue tem que ser verdadeiro. O saco pelo sangue pelas ruas do gueto. O saco pelo sangue tem que ser verdadeiro. O saco pelo sangue pelas ruas do gueto. É um desperdício lutar quando é fácil ceder. É incrível vencer o inimigo, negar ao invés quando a regra é não retroceder. Não me importa em saber se é difícil demais. Quantas algemas terei de romper por um pouco de paz. O certo pelo certo jamais será monopolizado. Enquanto vivemos não vamos cruzar os braços. Essa tortura implacável, insaciável visão. Valores invertidos, a própria corrupção. As ruas são disputadas por cores. Território marcados com sangue deflagram horrores. O dinheiro e seu poder destruidor toma conta, espalha o ódio corrompendo o amor. Busco sentido, procuro fazer sentido em tudo que faço, a cada caminho traçado ao melhor resultado. O pódio nunca foi, nem nunca será o meu principal alvo. É o certo pelo certo. O certo pelo certo tem que ser verdadeiro. O certo pelo certo pelas ruas do gueto. O certo pelo certo tem que ser verdadeiro. O certo pelo certo pelas ruas do gueto. O certo pelo certo tem que ser verdadeiro. O certo pelo certo pelas ruas do gueto. O certo pelo certo tem que ser verdadeiro. O certo pelo certo pelas ruas do gueto. Meu nome é a rua, meu nome é Ligueiro. Chino e Wanei, palavra verdadeiro. Certo pelo certo, eu trago o movimento que não para, que não acaba, que não falha, que te pega como plaga. Mira como andamos caminando en ciudades importantes, desde el gueto a las ruas, predicando la palabra. Todos dicen, no se acaba, solo empieza, no termina. Esta historia verdadera, desde morros a tus cholos, solo escribo documento, vida y movimiento. Pa' todos mis homies en el mundo entero. That's right, homie, that's right. O saco pelo sangue, tem que ser verdadeiro. O saco pelo sangue, pelas ruas do gueto.